E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pod Rir. Todo programa você fala cara, isso, mano. Todo programa. Que animação, mas ele fala boa noite. É toda vez que dá a mesma empolgação. No começo eu já tá tô na puto, rádio, ele acha que tá na rádio pra estar tá animado. Puto, eu tô aqui. Tá parecendo um dia falando, como se animar? Vai se animar na puta que pariu, eu não ganho pra fazer animar isso. Animar de cu é rola, é isso que você quer se animar? Vou animar quando você me der um cheque de R$1 milhão. Ah, vai se fuder. Do então. Banco Pan-Americano. Acho que eu vou ficar. Boa noite, estamos começando mais um programa Pode Rir, programa número 39. Se bem que se ele te der um cheque de R$1 milhão do Banco Pan-Americano agora, dá pra você sacar, né? Dá pra sacar, né? O Santos já botou 2 bilhões, né? Nossa senhora. Sabe o que ele deu de garantia? Tudo. O CBT, até o Cuder. Até as 44 empresas deu de garantia. Até a musiquinha. Papo Pan-Americano. Agora ele vende o banco tá avaliado em 2 bilhões. Não, mas ele não deu o SBT. Tudo. Não, duas empresas dele. Né? Só que no comunicado do SBT. Pinhou, né? Ele pinhou, no comunicado fosse... é de garantia. No comunicado que passou no SBT, ela tava lá. Hoje? No SBT, ontem à noite. É porque hoje no Band News o Boixá tá falando que ele dá qualquer coisa menos o. Vale, bolar no é a vida dele, né? Mas também se ele SBT. Coitar, né? Se ele perder, mas, ele vai não perde. Mas não perde, não. Mas não perde. Eu vi no Twitter. Eu não ia arriscar de bobeira. Não, ele não é bobeira. Sabe o que ele faz. Eu vi no Twitter que a cagada do banco foi o cunhado dele, ele falou cara. Que o único último problema sério que ele teve mesmo foi no dilúvio. Depois disso, não tinha visto mais nada. Dilmão. Tadinho. Quase perdeu o SBT no dia do dilúvio. O único a transmitir ao vivo. Começando mais. Nascimento, tá? Começando mais. Era externo ainda. Caralho. E a Hebe correndo do lado pro outro. Tá dando. Socorro, socorro. Tá dando. Eu sou novo, tenho só 30 anos. É. Correndo pra lá, pra cá, pra cá. E a Dercy não, Dercy é experiente, já. Dercy xingando. Idoso. Filha da puta, chuva do caralho, 40 dias chovendo. Já o Neymar falou, essa arquitetura que eu fiz não preparado pra chuva, né, cara? É, chegou. Pra chuva, é. Chegou. Fiz um desenho aqui pra gente salvar essa bosta. Mas é mais. Isso daí é um museu? Mais um. Aí parece Palmeirinho. Alguém tá com fome aí, gente? Nossa! Deu fazer um negócio. A Palmeirinha tá de fralda ainda. Assim. Palmeirinha era novinha. Né? Vamos lá, sem muitas delongas aqui do meu lado, Afonso. Do meu lado, ele que. Não tá aqui, né, pra qualquer coisa, mas tá aí porque o Márcio convidou. Thiago Reck. Do meu lado, Thiago de Souza. E do meu lado, eu do meu lado, Márcio Silva. Muito bem. E o Vitor Hugo não tá. Hoje o Vitor Hugo novamente não está. Ah, graças a Deus, o jeito que eu vim gravar tudo hoje, ele ia tomar muita coisa. Assistam lá o Vitor Hugo lá no Coisa. Quando que vai parar esse programa? Esse vai no ar. É, eu vou editar nesse final de semana, acho que na terça-feira vai estar no ar. Então, se assistir. Então, beleza, assiste lá no Ana Hickman, lá o Vitor Hugo. Tô brincando. Tô brincando, nem deu pra dar essa gargalhada. O tema da semana é coisas que irritam. Irritam teu cu, Márcio. Meu cu que irrita. Não, teu cu irrita. Meu cu tá irritado. Meu cu tá irritado. É. Passei um hipogloss. Passei Vick Vaporub. É, coisas pequenas. Tô correndo. Pequenas coisas na nossa vida que acabam nos deixando putos da tipo, cara. Tipo, convidar um cara pra fazer um programa sem nem, né? Sem nem piada, ele, sem nem ele ter graça. O que ele vai falar o programa inteiro? Opa. Oh. Opa. Opa. Opa. Que bosta. Coisas que me irritam. Um cara que vem lá do Campo Grande pra fazer stand-up em Curitiba. Eu fico puto. Pra mim... Toda vez que acontece isso... Não é, cara... Não é que eu fico puto pelo fato dele ter vindo. O que eu fico puto é pelo fato dele insistir. Não, eu não fico puto por causa disso. Eu fico puto porque ele nasceu, só. Mas você ia ficar bem quietinho também. Não. Opa, se ele falar. Passa despercebido. Tá, eu já tô feliz, tenho amigos assim que me adoram, né? Tá tranquilo. Maravilha. Quem é teu amigo? Vou fazer um concurso. Não, você fala ele no curso que ele vai querer morar na tua cidade. Falou que você tem amigos e não é, cara. Deixa eu mentir quando eu quiser, vai me irritar agora também. Vai, tô te ligando, Afonso. O problema é meu. Minha mãe tá ligando, sabe o que eu vou falar? Alô? Tudo bem? Não, tô aqui na casa do Márcio. Na casa do Márcio. Márcio! Nós estamos. Eu tô gravando aqui, eu nem fui pra casa, eu vou ir pra casa só domingo que vem. Tô brincando. Você vai direto pra casa hoje? Tá bom então. Já? Tá bom, tchau. Que nenhuma mulher me ama. Coisas que me irritam. Coisas que irritam, por exemplo, no trânsito. Na hora que eu tô gravando o programa. No trânsito. Caiu. Isso me irrita, cara. Que bosta. Coisas que me irritam. Celular que cai. Celular alto screen no chão. Tá ligando lá pra Amazônia, o celular, sozinho. Ah, eu tô puto, não posso rir. É. Muito bem, pra isso, pra quem pega trânsito aí, ficar parado no trânsito, sem poder ler, jogar ou navegar. Não, pior é os vendedores, né? Os vendedores que você já não, tá puto, cara. Aqueles caras que colocam bala... Você tá com bafo, coloca um bala no teu carro. Coloca um bala, tem uns que quer vender, vende uns Bob Esponja. O que que eu quero comprar? Vende amendoim. Amendoim, ficar no trânsito de pau duro. É. Quando eu tô parado, eu tenho que bater uma punheta. É, dá pra dirigir sem a mão. Tá. Que nem diz o Fábio Rabin, na marcha no que nem diz o Fábio Rabin, se eu quiser comprar alguma coisa, me vende um atalho, caralho. A única coisa que eu quero. Boa. É uma bosta. É uma. É, ou um GPS, o cara podia vender GPS, né? Se bem que se perdendo no trânsito, parado. Mas foi o cara que virou pra mim, eu tava parado. Eu tirei o celular do bolso e falou, cara, são ali. Depois que eu já tinha guardado, eu tirei o celular de novo e falou, ah, legal. Tem carregador pro celular já? Falei, não, eu tô até preocupado que tá no último risquinho. Se acabar, fudeu. Caralho. Eu não vou comprar de você, não. Eu vou deixar pra comprar no mais próximo boa, esquina. Mas, boa, o cara te pergunta o horário pra você tirar o relógio, pra você tirar o celular pra saber que modelo que você tem, pra saber se ele tem o carregador ou não. Boa, é legal, cara. Que ele me pergunta se eu tenho carregador. Falei assim, você tem carregador? Você fala, tem, você não tem relógio? Você não falou pra ele. Podia carregar o teu celular, né? Falei, não vai pedir perguntar a hora pra mim. Vamos trocar, você me dá um carregador e te dá um relógio. Sei. Então é uma boa jogada. Dá um carregador que dá hora. Coisas que as pessoas fazem, morrer numa grana no seguro e não usar. Pois é, eu ano passado paguei o ano inteiro e não usei nada do carro. Aí só bati uma vez e falei, ah, já tô pagando, vou bater só, foda-se. Aí, esse ano minha mãe já bateu o carro, trincou o para-brisa. Sério? Aí eu tive que ligar lá no seguro e falar que um pombo cagou e acabou rachando o vidro e eu vou ter que trocar. Tô pagando mesmo, foda-se. Morrer em uma grana no seguro e usar uma única vez e no ano seguinte subir 50% só porque você usou a única vez. E acontece. Ah, por isso que subiu. Pombo lazarento. Cagou pedra, comeu chumbo esse filho. Coisas que a Lady Murphy nos proporciona. Lavar o carro e chover. Eu não sei. O meu não sei. Então. Era que era pra estar igual o Nordeste, então. Você não lava o carro, vai lavar, né? Vai lavar esse carro, tá foda aí. O carro do Márcio não lava faz tanto tempo que no vidro dele tá escrito Voz Mercê, tem que lavar o carro. Tá muito. O barulhinho que surge do nada e anuncia que é hora que uma hora ele vai te deixar na mão. O barulhinho que surge do nada e que anuncia que uma hora ele vai te deixar na mão. Mão. Ele quem, querido? O carro. Que barulhinho? Que carro gay é esse? Você tá confundindo, é teu sobrinho que tá perdido no meio da bagunça. Você fala, que barulho é esse? A sogra dele tá 3 anos. Bateu no porta-malas. Mas vai lavar, nós vamos fazer uma vaquinha. Quem tiver escutando esse programa, manda um dinheirinho pro Márcio pra ajudar pra lavar o carro dele. Sabão, balde, qualquer coisa. Não, dinheiro. Não ajuda. Manda dinheiro. Ninguém vai lavar o carro, nós vamos pagar pra lavar. Depois que você descobre o barulhinho, as 20 opiniões amadoras sobre o barulhinho. Ah, tipo, você fala, ah, não, é amortecedor. É o carburador. Todo mundo fala que é o carburador. Acho que vai sinalizar, tipo. Eu acho que não é, eu sou eu. É. Todo mundo faz isso, né? Abre, para, fica olhando. Abriu o capô, fiquei olhando. Falei, puta, eu acho que eu sei que é. Minha namorada tenta falar, fala, não, eu sei o que é. Ela falou, é o pneu. Fala, ah, eu sabia. Eu já tava trocando. Que não era aqui. Já tinha trocado. Não, tô pegando o step aqui dentro. Falou, tá no porta-mala. Eu falei, ah, é, eu sabia. Eu tava só te testando. Você fez autoescola, né? Primeiro socorro isso daí. Costume de Fusca, né, mano? Eu tinha um Fusca, eu costumo. Verdade, eu gosto, né? Não esqueci. Depois, o custo e o tempo pra consertar o barulhinho. Depois, sei lá, vai aparecer. Apareceu o barulho. Não, faz um barulhinho, faz um. Sempre faz um barulhinho quando eu tô andando de ônibus. Mas é porque alguém quer descer no próximo ponto. É a campainha, né? Cordinha. Cordinha. Sério? É. Volta pra lá então, pelo amor de Deus. Tentar lembrar em qual vaga ou andar do shopping center você deixou o carro. Isso é uma bosta. Isso é. Isso é foda. Você deixa no G6, no final você já não sabe se você tava no L25. É, que tem shoppings em shoppings. Por exemplo, o shopping estação ali, que é... Quantos andares são o estacionamento? São 5, 6. Não, vai até o G20? O G2 já era... Se meu irmão tá perdido até hoje no G4, acho. Não chegou até o G7, coitado. Isso é foda. E é foda que... Que você, quando você desce do carro, o que você pensa? Não, tem que marcar. Verde, acesso verde, G4. Acesso verde, G4. Acesso verde, G4. Você vai no cinema, você assiste, a hora que você sai, você fala... Puta que pariu. Acho que era G verde, acesso 4. Você começa a confundir. Eu laranja. Sabe? Eu tenho uma teoria também. Eu tô igual o Murilo Gun. Eu tenho uma teoria que a gente colocou o alarme no carro, não foi pra proteger, foi pra descobrir ele, onde ele tá. Onde ele tá, você vai apertando. Você vai apertando, e... pô, tá aqui. Algum lugar aqui tá. Aí você aperta e acaba a bateria. Não, quando você apertar o barulho, porque os barulhos você não sabe onde tá o carro. Você ouve o barulho, não, mas você sabe onde tá ali, você vai pelo... Clássico, não, você já sabe que é naquele andar. Opa. Já é meio caminho andado. Opa, tá nesse jeito. O ruim é ter um Celta, né? Porque todo mundo tem um Celta. Mas esse negócio que você falou é verdade, porque assim, tem... Por exemplo, antes era só G1, G2, agora é G1, acesso verde... Parece que tá jogando batalha naval. Exatamente, você tem que decorar os coordenados. E água! O Márcio comprou no Excel só pra se comunicar com a mulher dele. Oh, amor, não tá no G5 aqui. Qual acesso você tá no? Tô no Tom dos Pastéis. Nossa, não degradê. Vamos lá, esse daqui é pra alguém aqui dentro da mesa, só que, é claro, a gente não, não... Sem piadas internas aqui. Vidro elétrico que emperra no pior lugar possível. Olha o exemplo, não fecha quando está na rua ou na chuva. Ou na chuva. Meu professor, quem que é que faz isso? É mais que ele anuncia. Não, é o pessoal que tá aqui na mesma. Piadas internas, não, por favor, não. Sem piadas internas. Uma vez eu tava indo. Não, piadas internas, não vou falar. E aconteceu isso. Emperrou o vidro, não tinha. A gente colocou um plástico no vidro e tava chovendo assim. Chegou com o nariz pingando. Uma bosta. Uma vez ensopada. Você veio de ônibus? Não. Uma vez aconteceu que eu tava indo pra Florianópolis e aí o limpador de para-brisa quebrou. O que ele fazia? Na hora que ele ia, ele não voltava, ele ficava emperrado em pé. O que eu tinha que fazer? Andar com a janela aberta, chovendo na minha cara, eu com a mão na frente do para-brisa, com o dedo empurrando o negocinho pra voltar. Porque o motorzinho ele ia, mas não conseguia voltar. Então ele ia e eu com a mão voltava. Fiquei quase 100 km dirigindo desse jeito, cara. Se lavasse o carro, pelo menos tinha... Não precisa lavar, só tirar aquela latinha que já desempera. Do para-brisa. Para vai ser esse Ventura dirigindo. Para-choque. Verdade, Ventura, não é mais fácil. Vai embora que nesse Ventura, não é mais tranquilo. Cheio de barro, né? Pegar uma lombada ou buraco e quase sentir na pele a dor do carro. Sabe quando você passa e... Ai, caralho. Carro tem Bluetooth, né, cara? É igual saco, né? Carro tinha o quê? Bluetooth. Quando você bate, você fala, ai, tipo, você sente em você, que você vê alguém batendo, você bate alguma coisa, você tá assistindo um vídeo cacetado, o cara bate o saco, você fala, puta que pariu. Sente, né? Aí o Faustão sempre fala a mesma coisa, né? A mulherada ri porque não sabe como dói. É. Né? Você tá em casa agora. Porra, bicho. Comeu aquela macarronada, tá com o cunhado deitado do lado. Peidando no telão no sofá. Eu com as bolas. A gente conseguiu fazer todo mundo, mesmo o Faustão, né? É. Fez o Márcio inteiro. Porra, bicho. Porra, esse é o Faustão base. Olha a vida que é o povo dela. Vamos bater, mais forte. Faustão falando, apresentação pra vocês. Mais do que nunca, você tá em casa. Perdendo prega. Crack, crack. De volta pra minha casa. Pra mim, deu. Tamo junto. Tá todo mundo junto. A prova da banheira. Tá todo mundo junto. Ai, ele é mais engraçado. Coisas que irritam na internet. Este programa executou uma operação ilegal e será fechado. Puta, isso daí é uma bosta. Isso que dá Ctrl Alt Del. Não, sabe o que é ruim quando acontece isso? Quando você tá com um monte de janela pornô aberta. Tipo, e ficou uma cara carregando o vídeo. Não sei se acontece com vocês. Tipo, você vai abrindo um monte. Não, você não vai falar porque tua mulher tá aqui. Mas, tipo, você abre um monte. Você fala, porra, essa. É porque, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, assim, quando você abre um vídeo pornô na internet, XNX, sei lá. Aí você abre um vídeo. Não que seja, mas tu não suporta. Vamos supor, vou dar um exemplo aí. Sei lá, não que exista. Hipoteticamente fala. É hashtag, não sei. Não sei como vai um XNX.com.br, sei lá. Não, ponto com só. Aí. É o meu site, eu quero. Aí assim, você abre lá um Big Tits. Quem fez inglês sabe o que eu tô falando aí. Aí você olha. É, todo mundo que sabe o que você tá falando fez inglês só assistindo filme pornô. É. Aí você vê ali. Aí embaixo tá tipo. É, vídeos. Não é vídeos recentes. É indicados. Aí tem uns 8 vídeos. Aí enquanto você tá carregando aquele, você vai olhando aquele daí e fala: porra, esse deve ser do caralho. Você clica no botão direito e abre uma janela de inglês. A ferramenta mais sensacional. Você bota a mão em cima, o mouse em cima. Começa a andar passar sozinho. Aí você fala, é tipo um trailer pornô, tá ligado? É, jogar passa sozinho. Em frame, né, mano? Passa no frame, você fala, pô, esse é bom, hein? Esse não tem muita chuva. Eu tenho uma atuação, mas tem que ser aqueles mais rapidinhos, tipo 4 minutinhos, aqueles de 20. Não. O bom é de 20. Aí você fica passando, esperar carregar tudo, fica passando. Aí você deixa, então, você deixa carregando 4 vídeos de 20 minutos. E demora uma média de uns 15 minutos. Não que eu já tive, você já fez as contas. Não que eu não me entrei. Não que eu tenha feito as contas. Aí de repente, trava. Bem na hora que você tá assistindo, começa a ir devagar o vídeo, de repente trava. Você fala, puta, se eu apertar Ctrl Alt Del, vai foder. Não, então quando você tá. Você quer passar a parte do vídeo que você não quer ver, você quer pegar uma parte mais pra frente, quando você clica, descarrega tudo. Puta que pariu. Nossa! Caralho! Eu não posso falar. Depois, se você baixar um vídeo, se eu vejo um vídeo no teu computador, você tá também sendo ligado, você vai assistir um videozinho, aí aparece na minha cena pra todo mundo. Sério que você era? Regininha Poltergeist, né? Eu tô assistindo um filme legal aqui. Já fez isso aí? Já aconteceu com ele já. Não, já aconteceu com música. Por ativar o que eu estou ouvindo, aparece o negócio lá. Fala que estou ouvindo. Pô, essa é foda. Com música e vídeo aparece. Isso irrita, né? Isso é foda. Essa música é meio besteira. Dá uma vergonha, uma cara de curtida. Essa música é meio besteira. Opa! Tem mais coisa que irrita de internet já. Lenta. Internet lenta é uma bosta. Internet tem um lenta. Play 1, me irrita pra caralho quem tem Play 1. Pessoa que disse que eu achei uma promoção, comprei Play 1 e videocassete. E videocassete junto. E um Nokia, que tem o jogo da cobrinha. Ele comprou o videocassete e ganhou o Play 1 de brinde. Era corte mais um real. O cara me olha que cara... novidade, né? Olha que ele falou: olha que cara burro, ele me deu 200 CD. Paguei 100. Paguei 350 conto. E veio com um controle. Falei, ah, olha aí. Ia jogar como, né? Então, internet lenta é ruim. Principalmente pra quem gosta de assistir bastante YouTube, por exemplo. Que daí tem que colocar um videozinho de um minuto. Você tem que esperar 3 minutos carregar a desgraça. Então, 3 minutos, caralho. Nossa, que rápido teu, hein? 3 horas. Uma bosta também. Quando começa a aparecer, tipo, atualizar essa... Aí quando você acabar, você clica pra atualizar. E fica lá. Toda vez que você liga o computador, aparece lá. Essa versão é falsifica. Aí chega uma hora que eles te obrigam. Tipo, você vai apertar que não, você vai tentar usar o negócio pro Messenger. Vai tentar entrar não. Só vai funcionar se você atualizar. Fala, filha da puta. Vai comandar a minha vida? É pirata, vai comandar. É pirata, trouxa. Vai comandar. A última vez que aconteceu. Vem cá, que eles mostram também, né? O seu Windows não é original. Ah, vai. Ah, o meu acontece direto. Ah, bem que eu vi. O meu acontece direto. Seu Windows não é original. Não é nada. Seu Windows não é original. Nossa, olha só. Obrigado pela dica. Meu computador me entregando, filho de uma puta. É assim. Eu fiquei puto o dia que eu levei falar que meu. Ah, seu Windows tá desatualizado. Eu falei, teu cu é 98. Tá super atualizado. Agora, né? Ele é meio antigo. Formatei, 386. Acabei de atualizar meu Windows Media Player, tá no 8. Eu acabei de aprender MS-DOS em casa. Nossa, acabei de ter um Windows NT. Nossa. Uma coisa nos computadores antigos que tinha é falta de espaço em HD. Claro, hoje em dia os computadores são bem grandes. Mas, tipo assim, eu tinha bastante. Assim, eu gostava de baixar música. Daí, por exemplo, assim, uma música que eu já ouvi, um CD que eu já ouvi bastante, por exemplo, eu tinha que deletar aquele CD pra poder baixar outro, que sempre tava no limite do HD. Isso era uma foda. Bosta, tinha HD de quê? 8 GB. O meu era 16 GB. É, 512 MB. Eu tinha um CD. A bagadeira. Não, mas só que foi isso que eu disse. Coisa... Que eu guardo tudo em disquete ainda. Mas hoje em dia tem uma coisa que veio substituir pra irritar, é o pendrive. Puta, pendrive é uma bosta também. Você aí coloca... acontece de você tá com pressa, você tira sem mandar desligar o dispositivo, queima a bosta. Puta, aconteceu isso comigo. Comprei, lembra que eu comprei? Pra mim era lenda isso, tipo, tirar sem dar aquele desativar, não sei o que, pra mim era lenda. Então não, é verdade. Não, pode acontecer. É lenda mesmo. Ele anda mesmo, vamos trocar? Não troca. Pode Compre. Acontecer, você entende o que de informática, rapaz? Você é formado. Meu irmão é formado. Ah, e aí, olha agora. A hora que ele vir falar ligar, alguma coisa, liga, você okay. não tem que nem pra ligar. Cara, pra, você é formado em informática? Você entende algum? O que, que você entende de informática? Eu ligo meu computador. Vai se fuder, não vem encher meu saco. Ah, tá irritadinho agora esse programa. Vai irritar do bicho. Vai irritar essa porra aqui, caralho. Quando que ele começou nesse programa aqui? Quem convidou ele mesmo? Quem falou que ele é fixo? Você falou que ele tem graça. Coisas que irritam, pessoas que tomam decisões sozinhas. Sabe que o dono da casa, o dono do computador, e o dono do som. E o dono que. E o dono do programa. Ele vem falar que, eu decidi, vai se foder. Coisas que irritam entre namorados. Bancar a mãe do namorado. Não é, na verdade não é que isso não é uma coisa que me irrita, mas é uma coisa que deixa meio, tipo, meio tímido, não é? É constrangedor, não é tão irritante, né? Tipo, dá vontade de dar uma na nuca. Como assim bancar a mãe do namorado? Não irrita, só que eu vou te ligar! Ah, bancar a mãe. Pegar a língua dela com coco e colocar no jogo mortais. Nossa, eu consigo mandar o próprio cu. O namorado no cu dela, filha da puta. Sou revoltado, cara. Por que ela? Mas como assim fazer coisa de mãe? Então, sei lá, tipo assim. Tá comendo verdura, filho? Tá comendo verdura. Olha esse prato. Nossa, tua namorada falava isso? Não, tá bancando. Também ela tava com 50 anos, né? Você vai namorar com velha, acontece isso mesmo. Pô, fala assim, pelo menos ela tá com dois dentes na boca. Colado com um colega, mas tava. Ela tinha todos os dentes na bolsa, né? Eu tinha todos eles, uns estavam no bolso, outros estavam. Tava com os 30 carteira. Todos eles tava achando nos dentes na carteira. Tinha uns desenhos. Quando eles iam sair, ele falava: amor, eu não acredito que você esqueceu o molar. Ai, o canino eu deixei em casa. Você que deu o canino vez. Dele. Pra ele tem canino. Eu não tenho canino. Os quatro caninos eu não tenho. Você não tem nem em casa. Não tenho. Vai ter canino. Isso é coisa que irrita ou coisa que me entristece. Vai deixar guardado aonde o canino? Vou guardar na pensão. Mas vai chegar aqui no lugar do canino, né? Permite canino, né? Quarto para caninos e separado. Pra quem não tem caninos, aí. Namorada, exagerar no carinho com os amigos meninos. Não. Como assim? Rico, nossa, tipo amigo assim, meninas. Daí não tem. Não, tipo assim, tua namorada vai. Tipo, sabe quando. Senta no colo da amiga. Isso, senta no colo da boca, vai falar isso pra zoar. Caralho. Senta no colo da amiga, beijo. Sabe aquele look do pau dele? Melhor amiga da namorada, você daí. Pode tirar a mão do peito da minha namorada, você, filha da puta. Daí, isso daí irritou. Casais apaixonados no ônibus. Puta que pariu. Isso é faz brincadeirinha. Ai, beijinho. Não, que irrita é essa a vozinha, né, cara? Vozinha irrita. Vai som do mongo. Aí você irrita, velho. A vozinha. Aí, a vozinha. A vozinha. Não, quando ela tá namorada, era a namorada dele, a velha, a vozinha. Fala mal, não. Tá, coitado dela. Me ameaçando aqui, Thiago. Fala, mano. Acabou de chegar. Tio, acaba essa merda. Essa bosta desse filho da puta. Ai, que saudade do Vitor Hugo. Coisas que irritam no Natal. Dar um presente bom de amigo secreto e receber um presente merda. E tu tem isso a contar. Nossa. Não, coisa que irrita já começa pelo amigo caralho, secreto. Caralho, eu sou tão sortudo que eu nunca recebi nada no amigo secreto. Não. Sempre Deus. Faltava o seu nem amigo faltava. Secreto. Meia. Que bosta. O meu amigo era tão secreto que nem vinha. Até hoje não revelou. Não, eu ficava puto que agora eu leio. Mas no tempo de colégio você ganhava um livro, tá ligado? Você dava um presente pica. Meu irmão sortudo, ele ganhou duas vezes o mesmo presente. Você dava um laser, tá ligado? Pro cara. Duas vezes o mesmo presente. Mas o legal é tu ganhar um presente e no próximo que você dá aquele presente que tu ganhou. Eu já fiz isso, mas o cara ficou puto que eu dei um sutiã e uma calcinha, velho. Mas por que você tinha ganhado um sutiã? Porque tinha repassado. Agora foi que merda, né? O cara nem pensa o que ele tá dando. Pois é, a gente reclama quando ganha meia e cueca no amigo secreto, hoje em dia é útil, né, cara? Eu tô precisando umas cuecas. Eu vou aproveitar que eu tô aqui no Marte. Eu vou aproveitar, minhas cuecas estão mais. Estão tudo sem elástico, cara. Incomoda mais que o Thiago Rex. Furo, olha aqui. Eu tô com cueca que tem bolso na frente ainda. Tô com cueca e guarda a carteira, né? Eu não sei por que tem bolso, né? Nunca foi. Deixa a ponta, eu sei por que tem bolso, né, cara? De repente o pinto tá sufocado, ele com a cabeça pra fora. Ainda bem que tem esse bolsinho aqui. Não fosse. Não vai longe, no meu aniversário mesmo. Eu dei pra. Fiz aniversário junto com a caipirinha e eu dei pra ela uma caixa de um chocolate legal, bonitinho. Ela me deu uma esponja e um detergente. Elas querem zoar e daí não tinha piada pra fazer com o Márcio, cara. Isso foi foda. Tem que escolher já. Dá um sapatênis, sei lá. Não, corta um orelhão e dá um boné pra ele. Não, um boné. Não, coisa útil. Pega uma lona e faz uma bandana. Pega uma lona e faz uma bandana. Uma bandana. Uma bandana. Eu a cabeça do Marcio. Tá fazendo natação, né, Marcio? Tá aqui essa cabeça do Marcio. A barraca não faz tatuagem, mano. A barraca do Marcio. Uma cabeça na cabeça, bota o Tibor. Não faz tatuagem na cabeça. Isso é frase de para-choque. É. Coisas que irritam no Natal. Músicas de Natal, tipo Simone, o especial do Roberto Carlos, final do ano. Ô, Ivan Lins, então é Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. É a mesma versão. Que paga em próximo ano. Não lembra, né? Simone. Um Feliz Natal. Eles não Feliz Natal. Por isso que o povo se mata mais no Natal. Nossa, cara. Quando termina. Mas outra vez. Que tem a ver isso? Que mochila, né? Se foda. Caguei porque eu não falo da África. África, Angola. É. Paquistão, Pinhas, Hiroshima, Pinha, Fazendinha. Já não gostei. Coisa que irrita no Twitter. O velhinho. O velhinho. MRC 9002, que tem um profile assim. Que tem um profile assim. Que tem um profile assim. Ô velhinho, me ajuda a ganhar seguidores. Nossa, aí. Isso é chato. Me irrita. Pessoa que só falar o velhinho. A coisa mais sinossa é a caipirinha. A caipirinha é uma pessoa que irrita no Twitter. Porque ela é meio homem, né, cara? No Twitter, principalmente, chama todo mundo de maninho. É por isso que eu não sigo a caipirinha. Não, sabe o que me irrita? A pessoa fala com você pro cara dar RT, tipo o REC. Não. Só fala com ele, não, ele dá eu RT. Faço, eu não faço, você não faz faço isso. Tempo, você não faz faço isso. O tempo. Cara, não faço direto. Bom dia. Eu ignoro o Márcio. Tudo bem. Aí ele pega e manda. Ele dá RT. RT, eu fico puto quem dá RT em elogio. Nossa, eu fico muito puto com isso. Fico muito puto, muito puto. E todo mundo faz isso. Eu fico puto que o negócio não. Não, você pega esse link e bota assim, ó. Eu vou ficar vendo esse vídeo aqui. Com o Márcio, com o meu profile não, mas com o do Pode Rir eu faço. Não, pode rir do teu também se fazer. Não, agora não faz. Quando alguém responde, você se fazer. Mas agora não faz. Mas eu sinto que é chato. Eu gosto de conversar. Você irritava, ele fala. Você irritava. Nossa, eu se irritava. Eu se irrito com quem fala errado. Eu se irrito. Olha, esse é o problema. Pô, relaxa aí. Isso me irrita. Quem quer fazer piada já fora de contexto. Quem faz uma piada no Twitter e tipo começa a mandar a mesma piada com rap, tá ligado? Fabilins, 23. Olha essa piada aqui, tá ligado? Rafinha Basso, olha essa piada. Danilo Gentili. Irrita a pessoa que tem um documento pessoa que tem um documento hoje no Word com todas as piadas que já tweetou. Aí abre, olha um pouco, copia uma e dá Ctrl C, Ctrl V. Faz isso? Porra, lá, você viu a risada, o cara faz já isso, se entrega, cara. Né? Eu tenho isso que eu já escrevi, pro testar. Caralho, ele tem tudo que ele tweetou copiado, não tô bloco de nota. Não vi que tem, as que eu gostei. A maioria. Pensado, as que ele gostou, pensado. Todas. Tem até uns elogios lá no bloquinho de nota dele. Falou, muito bom teu show, Thiago Ré. Do caralho, assinado mamãe. Assinado esse Wonder. O Chuan consegue ouvir. Outra coisa, que... presença de palco, outra coisa que irrita no Twitter é o RT Please. Nossa, eu faço isso. Eu acho gay pra caralho. Nossa, eu não. Pra falar a verdade, eu fico puto com altas paradas. Não, não tem. Outra coisa, quem fala amigo X. Nossa, no Twitter. Não, quem fala até o pessoalmente, né, cara? Tem gente não, que fala isso. Você dá vontade de dar um enfiar o dedo na goela, não, filho da puta. Quem fala hashtag tag. Vamos lançar uma hashtag. Coisa mais isso? Gay isso. Você nunca viu lá? É tipo o jogo da VL, hashtag. Que hashtag? Rasga tanga, bicha. Bicha, dá vontade de falar assim, ó. Bicha, puta. Hashtag. Amor. Sabe quem... Uma coisa que eu fico puto, quem quer emplacar TT. Hashtag. Hashtag. Quem quer emplacar hashtag. Puta, entra nessa. Tipo, não, mãe. Frases antes de morrer. Não, o que o cara quer fazer? Misturei aqui. Aí ele faz isso. Aí ele pega e copia e cola quem entrou no balão. Puta que pariu, o Jefferson. Thiago Reck. Eu não faço, não. Não vou colocar na pessoa, não faço isso. Não vem me difamar assim. Outra coisa, quem faz com o Twitter chat, tipo, como se fosse MSN, sabe? Um não, conversa. Isso. Caipirinha e Night Shoots. Isso fazem pra caralho. Cara, eu respondo umas duas vezes, assim, ó. Aí eu já respondo. Outro dia a gente fez uma piadinha com outra. Caipirinha mandou umas três vezes, né? Ah, força, nem respondi. Se eu converso com alguém, eu pego e vou apagando. colocando e falando. Não, mas chega a aparecer, então, pelo amor de Deus. Eu falei, apago. O Thiago faz tudo isso que nós estamos falando. Esse é o problema, né? Puta que pariu. Parece que é um perfil desse chato, underline hack. É. E fazer... 9002. Chato 9002. O Márcio era mais chato antes, não. Agora ele tá melhorzinho no Twitter. Não, é porque... Ele não usa tanto, né? Quem faz programinha pra... Quem quer ficar mostrando as paradas que tem, tá ligado? Tipo, problema, eu esqueci disso, cara. Tipo, fica, nada como viajar pra não sei onde, tirar foto da janela do avião. Ah, vá pra puta. Show do avião. Ó, eu só tuito, eu juro por Deus, cara, eu já fiz show, uns shows fera pra caralho. E eu não tuito nada, só o do ontem do Beneficente, que eu achei legal a proposta. Mas todo mundo, os caras fazem show todo dia, cara. O cara faz 3 shows. Cada show que ele termina, nossa, show sensacional. Show maravilhoso. Eu faço. Você faz isso? Eu fazia, na verdade. Puta, não, umas, cada um acaba quatro semanas que eu não faço. Ali, no início de mês você faz umas coisas. E Thiago Rec faz também. Eu não faço quando show. Você faz, quando você faz eu não faço show. Não faço. Uma vez por mês você faz. Não tem, não faço. Outra coisa que... sensacional, eu não minto tanto assim. Outra coisa também que as pessoas dos fazem... Outros, não, meu. Outras coisas que as pessoas fazem também é o flute, que eu coloquei food aí. Eu não faço sanduíche no Twitter. Eu cozinho, eu não sei. Ele colocou em inglês, meu. Flutes é como se fosse assim, por exemplo, é o da Dilma. Vezes. É, por exemplo, é o debate da Dilma. Aí fica toda hora fazendo, tipo assim, mesmo a piada, mandar piadas boas, beleza. Mas a primeira ideia que vem na cabeça da pessoa direto. Vai, o Márcio Lucas, ele faz isso. Ah, tipo, já eu entendi. Futebol. Tipo, Danilo, tal coisa, Rafinha, tal coisa. Você fica falando na parte do futebol. Pega uma piada e sai mandando pra todo mundo. Arroba MRC92, olha esse negócio. Você fez isso já? Não, não fiz. Eu não faço, não gosto. Nunca fez? Nunca fez. O que eu fiz, que eu vou mostrar pra várias pessoas, eu pego um vídeo, uma coisinha assim, eu coloco o nick de todo mundo numa coisa só e mando. Fica rapidão. Mas ficar fazendo vários, assim, direto, sequenciais, não, eu não faço. Isso, filho. Não, não faço porque eu acho ridículo, eu não gosto. As outras coisas que você faz é muito bonito. Agora, coisas que irritam as mulheres. Fico irritado com isso, Thiago. Mania te dá bunda. Thiago! Essa mania te dá bunda. Essa é ridícula. Coisas que irritam as mulheres. Homens que não ligam no dia seguinte. As mulheres ficam putas, né? Verdade. Eu não ligo pra mulher no outro dia. Até porque eu acordo, né? Até porque eu durmo junto com ela. Não adianta nada. Tipo, é meia. Eu já dou o telefone, já que é ligar, liga. Pedi pra ficar ligando o webcam. Por isso que não liga. Pra fazer striptease. As mulheres ficam putas, eu sei porque eu peço. Pra todas. Nossa, inúmeras pijamas. Precisa ver a cara delas, puta da vida, quando tá com a webcam ligada. Eu vejo que tem uma webcam com o peito de fora. Puta, nossa, não sei porque eu tô fazendo isso. Apertando o peito. E brava, né? Xingando. Principalmente as que aparecem no COVID. Ai, ai, ai. Vamos lá. Amor, você está assim por conta da TPM. Você pode se acalmar? Falar que a mulher tá no TPM. Se ela tiver de TPM, então, meu Deus do céu. Já tá bravo. Isso é foda. Se acalma, eu tenho... Eu não tô nervosa. Eu tô com você, seu idiota. Aí já resume, né? Já tá chorando. Vai. Continua. Oh, uma coisa que eu não sabia, eu só descobri quando casado. Querida, escolha o lugar pra onde vamos. Não, querida, escolha o lugar para onde vamos sair hoje. Ela fala, tanto faz. E você não, escolhe você. Não, mas isso eu também fico puto. Tipo, ninguém quer escolher. Então ambos ficam putos. Então ambos ficam putos, é verdade. Porque você quer escolher junto, né? A pessoa fala, não sei, escolhe você. Aí você fala, escolhe você, daí você fala um lugar. Eu quero. Aí você não falou pra eu escolher, caralho. Eu fico puto com isso. Não, cara. Eu já direto. Eu levo pra tal lugar, então você não quer, não. É, tipo, aconteceu ontem. Escolhe outro. O que você quer comer? O que você quer comer? Ah, eu queria comer tal coisa. Mas não, mas escolhe você. Aí eu escolhi dela. Ah, não. É, vamos pó, então. Vamos comer pó ou sanduíche? Ah, sanduíche. Pizza ou sanduíche? Pizza? Até se escolher o que é. Pizza. Ah, amor, sabia que você tinha o mesmo gosto que o meu. Vamos escolher a pizza e escolhe sozinho. Faz pizza de novo. Eu gosto de fazer com o Rec também. Eu falei assim, ô Rec, eu vou criar pra você um e-mail do Pode Rir. Me diz um nome. Dele, sei lá, pode ser Thiago Rec. Eu falei, pode ser Rec? Pode ser Thiago Rec também. Não, mas Rec não é legal. Ele falou, entendi. Thiago Rec ou Rec? Beleza. Piadinha bem interna. Nem eu não ri dessa, porque eu não tava na situação. Pra mim, deu. Eu, Afonso, eu. Desculpa. Homens que não reparam na lingerie. Nossa, isso. Porra, mas quem repara na lingerie? Não, eu reparo. Mas quando tá na webcam. Até porque o máximo pode fazer reparar, né? Pelo amor de Deus, e bateu o pau na tela. Porra! E bateu o pau no teclado. Que o Lincoln fala. Que o pessoal conseguiu bater o pau na tela, meu Deus do céu. Aquele pega aí, porque assim. Ele bateu ali, porque eu nem. Não tem zoom, meu Deus. Neste, Maria. Chegar atrasado para o encontro. Isso para uma mulher é broxante. É, mas mulher não, a mulher geralmente que se atrasa? Não, na verdade, hoje eu cheguei atrasado, ela tava com o pau muito murcho, não quis transar. Eu já tinha visto o filme. Eu já tinha assistido, tava no finalzinho. Desafia, ótimo. Ctrl-C, Ctrl-V. Desafia a inteligência dela. Ah, assim. Monta esse 2+2. Quanto tempo vai, tem rápido, rápido. Vai, rápido, rápido. Você pegou o ônibus, desafia a inteligência. Se um trem sai daqui de Curitiba a São Paulo a 300 km/h e ele colide com outro trem que tá vindo do Mato Grosso do Sul, confunde a mão. Ou aqueles, o ônibus saiu, desceu 3, subiu 2. Aí vai mais lá adiante. Tem uma laranja. Partiu em 4. Nós estamos em 2. Quantos pedaços são pra cada um? Não desafio minha inteligência. Que eu tô de TPM. Durma imediatamente após o sexo, sem nem 10 minutos de conversa. Irrita a mulher. Mas fica brava? Eu não sei porque geralmente eu durmo. Sexo irrita. Eu não sei porque geralmente eu durmo. Eu nunca vi reclamação minha. Porque eu acordo sempre com congate no olho. Com congate no olho. Com congate no olho. Com congate. Ninguém viu, ninguém viu. Congate. Ninguém viu. Congate foi gênio. Congate. O que tem de errado? Onde está o erro, né? Onde está o óleo? Chame sua atenção pelo seu excesso de consumismo. Ah, mas daí, daí a mulher gasta, a mulher continua gastando e foda-se. É, gente, né? Que seja datas comemorativas. Puta, isso é foda. Data de namoro, data de noivado. Só uma bosta pra lembrar disso. Eu não lembro. Eu também, mas sorte que eu não tenho namorado. Deve ser por isso. O problema é confundir o nome. Eu sempre que eu esqueço o aniversário da nome deve, a mulher deve ficar puta, hein, mano? Confundir o nome, cara. Verdade, cara. Uma vez eu tava com a Amanda, chamei ela de Lincoln. Ficou brava pra caralho. Telefonema de ex-namorado bêbado fazendo juras de amor, sabe? Você tá até com o outro namorado já. Eu escrevi uma vez no meu blog, nos primeiros posts meus sobre isso. É? Foda-se. Eu quando eu sou namorado, eu quero ligar pra você. O cara entrou lá e copiou. Eu quero que... É. Falei, vai ver, eu copiei de você, né? Essa bosta. Coisas que irritam o homem. Vamos compras das mulheres. O Zene esse dia tweetou, né? Um negócio que ele falou que a mulher dele tava no shopping comprando e tava irritado pra caralho. Mas é uma coisa que... Eu não sei. É inevitável, né? Não, mas assim, não, eu não tenho. Na verdade, não me irrita, cara. Porque quando faz alguma pergunta, finge que nem ouvi. É. Deixa eu olhar, sabe? Não mexe no saco. Fica lá olhando. Eu tô bem com essa daqui, eu falo, tá, mas você tá pelado. Eu falo, o que me irrita é quando a mulher faz compra, no caso, ela queria que eu faça a compra junto. Tipo, quer experimentar a roupa. Eu detesto experimentar a roupa em mim. Principalmente a roupa feminina. Detesto. A última vez que eu experimentei, eu botei um vestidinho. Aquela calça Zadel, horrível. Horrível, mas com a calcinha. Mas já experimentou o sol, sem maquinha. Mas já experimentou a Saruel. Veste divinamente. Nossa, a última vez que marcou a calcinha. Eu botei uma calcinha pra ver se ficava bom. Marcou tudo. Usa 100, bicha. Nossa, eu com a perna peluda. Mini saia, não dá. Depilar. Mulher falar sem parar. Não, isso não me irrita mais, a gente acostumou, né? Não. Mas hoje em dia tá meio. As mudas não falam mesmo. Tá meio igual, né? Você acha que o homem fala? Eu não... Você fala pra caralho. O Afonso fala demais. Eu não tenho, melhor nem falar comigo. Você não fala, então. Não. Eu não. É que você é casado, você não conversa, né? Por isso. Vamos lá. Coisas que irritam, falar que o homem é casado. Por mais que ele seja casado. Não precisa lembrar. Ciúmes doentis. Sabe daquele que sabe daquele de entrar no e-mail, entra no Orkut, pergunta quem aquela cadela que te mandou um beijo. Fala, sabe, minha mãe. Que eu conhecia. Que é essa aqui, a Paulinha? É nome de piranha, né? Chama Dona Joana, é nome de piranha também pra mulher. Quem que tem uma piada? Quem que a piada que eu falava? Vai conhecer justamente a piranha na página. Tem uma menina falando, quero te dar a bunda. Ela não vai encher o saco. Já o menino falando, oi, tô passando pra deixar um oi, uma boa semana. Quem que é essa vadia? Tá ligado? Não tem o seu sentido, né? Alguém que tem uma piadinha assim, cara. Ela pula. Você ela acabou pula. De criar uma piada. Mas eu já ouvi uma coisa parecida já, tá ligado? Eu nem queria acabar com a piada do cara. É, ele quer tirar os méritos. É, só porque você não escreve? Eu que escrevi. Faz, siga o exemplo do Vitor. Coisas que irritam. Hora da novela. Aquela hora que você quer conversar. A hora que você quer conversar com a mulher não cagou pra você, justamente porque é a hora da novela. A hora que tudo para pra mulher. Tipo, ah, não, mas, pior, que, nem... mas é isso que eu tô querendo te. Querendo, porque no mundo atual, no século. Século 21 que onde estamos. Onde você escova os dentes com Colgate? No Colgate? Oral dedo? É assim, nós estamos no momento em que a comunicação é primordial. Então pessoas compram um Nextel para se comunicar dentro de casa. Com a esposa. Chamar no Nextel quando você tá do lado dela. Isso. Mas na novela eu acho que é aquela coisa, você tá assistindo. Não, novela tá todo mundo seriado, assiste, tá assistindo alguma coisa lá. Aí tá na hora da novela dela. Não, que aí irrita tem que trocar, é... ela quer que você troque o canal, quer que você assista aqui mesmo. É você tá assistindo um filme junto com ela, vocês dois não assistiram o filme. E ela fica perguntando. Mas quem que matou? Quem que matou? Falei, não sei, deixa eu terminar o filme. Tá, comentários, né? Do diretor, né? Como diz o Oscar, né? Diz o Oscar, por que ele tá ali? O que ele tá fazendo ali? Quem que ele vai matar? Por que ele tá pegando esse dinheiro? Me dá duas horas que eu descubro. Boa, seu piada. Chantagem sexual. É uma bosta. Dói as bolas, não é legal. Chantagem sexual, ou seja. Ah, não vai fazer? Beleza, então. Não vai ter sexo. Não vai ter sexo. A mulher não entendeu que o homem já inventou punheta, né? É, depois que inventou. Vai ter sexo, ele falou, foda-se, eu vou bater punheta na sala. Vai. Vou limpar na cortina pra você dar uma cerveja. Ela fala, foda-se, sua mãe que ele lava. Na hora da novela, pega o teu cabelo. Coisa que irrita um homem: esconda o controle remoto da TV e do som. Não, do som. Mas tem som, mas ninguém tem som. Mais ligado, só o Márcio. Que é ligado na televisão, então dá pra dar um desconto. Obrigado. É, mas é uma bosta. Mas não é só por isso que você precisava ter disco, né? Controle é sacanagem. Ah, veio com o Play 1 e com o videocassete. Era brinde, mas R$9,90. Juntando um Play 1, videocassete, mais R$9,90. Você comprava, e mais um raspadinho você ganhava. Uma loto fácil. Bata a porta do carro com toda a sua força. A velha frase. Não tem geladeira em casa. Eu tenho, mas nunca fechei ela por dentro. Tem, mas não é dessa cor. Ponha. Mas eu lavo ela. Ponha sempre todas as cervejas no congelador e deixe lá até congelar completamente. Ah, não sei porque eu não bebo. Nossa, eles combinaram isso. Oh, boa tarde. Boa tarde. Oh, boa tarde. Pedro, leva você. Vamos matar. Não fala em congelar, fala quando você pega a cerveja, ela pega no meio da cerveja. No meio, congela. Congela, filha da puta. E ainda é. Tem alguém que não vai ver o programa? Use o espelho retrovisor interno do carro para passar batom e deixe completamente desregulado. É. Sabe? Legal você regular pra já sair. Você vê tuas bolas. Falei, cara, se tiver só de zorba, assusta. Com as zorbas com bolso, teu pau tá tomando ar. Tipo, caralho, que é essa merda aqui? Só bosta. Vai aparecer. Convença-o de que sabe cortar o cabelo dele e corte o cabelo dele. Porra, mas que mulher é louca é essa? Convença-o, corte o cabelo e corta o pescoço do cara. Nossa, funciona. Você faz no palco essa, né? Não. É familiar. Se ele não faz logo em seguida do Nasceu em Pelotas, não é? Não, Pelotas ele fecha. Ah, é. Se ele demorar pra colocar a camisinha, diga: não fique nervoso. Se não der, a gente termina amanhã. Porra, não, mas haja sexo esse. Mas que pau é esse? Coloca, demora tanto agora. Tá louco, bicho. Você precisa de um. Eu demorar, força, demorar, beleza. Não faz tranquilo. Sexo, tranquilo. Demora um dia, demora. Uma hora, mais uma hora. Mas é difícil de colocar a camisinha. Tipo, depois de um. Ainda mais com pressão. Quando tem a mulher sendo do teu lado e fica tipo um sorrisinho. Assim. Ai, meu Deus. Tipo, vai logo, vai logo. Caralho, é um amador. Não treinou na banana. Nossa, sério. Mas a banana. Tem tempo pra pôr a camisinha. Mas a banana. Um sexo dele. Mas a banana, depois de 2 minutos, ela não começa a ficar mole. É rapidinho. Ah, você coloca. Chega a escorregar. Dê duas camisas de presente para ele. E quando ele usar uma, pergunte se ele não gostou da outra. Se nem gostar. Se nem gostou da outra, né? Porque se não usa, você me deu ontem. Nossa, isso é foda. Você acabou de me dar. Você coloca uma por cima da outra. E dá, aquela e dá a camisinha com a foto dela, assim, tá ligado? É. A foto dela. A namorada ideal. Aí fala, usa. Você não tá usando, você não gostou dela. Por que você não gosta mais de mim? Você não me ama mais? É isso que acontece? Nossa, é verdade. Quando ele broxar e disser que isso nunca aconteceu antes, exclame: claro, tinha que ser logo comigo. Como é que faz? Você é gorda? Aí irrita a mulher, aí passa a irritação. Mas calma, não fica brava. Aí ela tem que irritar. Calma, tá de TPM. É, repassa. Calma, então você não vai comer mais ninguém. Aí repassou. Corta na cara. Quando ele repassa. Quando ele perguntar, foi gostoso? Diga, não se preocupe comigo. Eu estou bem, eu juro. Não, é uma bosta, porque o homem tem mania de perguntar, né? Tipo, tá bom? O que você espera que a mulher responda? Você? Não, tá uma bosta. Tá, vamos parar. Deixa eu assistir a novela. Fala, bom. Mas é o que tem pra hoje, né? Bom não tá, mas é o que tem pra hoje. Graças a Deus o carteiro passa amanhã. Piadinha, lembrei. O menininho tava brincando. De repente, ele chegou pra mãe e falou: Mãe, o leiteiro tá aí. Você tem dinheiro pra pagar ou vou ter que ficar brincando lá fora? Continuando, só gente. Só uma porrada na cara fica do copiando, fica copiando piada do texto do Thiago Reck na cara dura. Isso é um tapa na cara do humor. Isso irrita. Isso irrita. Um tapa na cara do humor. Quando ele não conseguir consertar qualquer coisa, exclame: precisamos chamar um homem pra consertar isso, hein? Fala, quando isso, não consigo acaba... lavar o banheiro, você fala assim: precisamos chamar uma mulher pra lavar isso aqui. Fala, é verdade. Fala se tu broxar, eu falo, vou chamar um homem pra consertar isso aqui também. Agora, coisas que irritam no geralzão. Vou chamar um humorista pra fazer isso aqui, hein? A pessoa atrás de você no supermercado bate com o carrinho no seu tendão de Aquiles. Só vai chamar a graça pro Thiago. Chamar a graça aqui pro Thiago Reck. Só vai chamar a graça pra consertar isso aqui. Comprar um livro de piada pro Thiago Reck. Que Toledo. O que a gente chega lá agora? A pessoa atrás de você no supermercado bate o carrinho no seu tendão de Aquiles, no calcanhar. Se o cara vai escrever calcanhar, por que ele escreve tendão de Aquiles? É. Aquiles dá uma emoção. Tendão de Aquiles. O cara cai no chão, começa a rolar e fala: ai, meu tendão de Aquiles. Que pessoa faz assim? Aí alguém aí, marca aí, o cabelo, ai, meu Deus, meu cabelo de Sansão. Não acredito. Minhas mechas de Sansão. Ai, meu olho. Tô com um complexo de Édipo. Tava misturando todas. Aí grita, filha da puta. Filha de Turê. Você tá. É muito bom. Cara, eu vi um vídeo no YouTube disso aí, cara. Puta, é muito foda, velho. Você viu o moleque no mercado? Com a mãe dele? Não, eu não vi. Que negócio você quer? Foda-se! Não, é, eu tô falando. Buceta! Assim, cara! Sucrilhos, ele fala. Buceta! Sucrilhos! Não, pacote de bolacha, quer apertar o peito! É assim que os caras falam. A mãe com a filha, de repente, a mulher entrevistando, toda emocionada. E a menina. Só que a menina é malandra. Ela pede desculpa. Ela pede desculpa chorando, eu não consigo. A menina é malandra. Que a menina ela dá um soco fraquinho nela e na mãe ela descarrega, né? Ela fazia assim. Ela faz tipo, pá, nele na mãe. Tá! Na cara da mãe. Vamos lá. Teu cu! Irrita. O elevador para em todos os andares e não entra ninguém. Puta, eu fazia isso na faculdade, que daí eu ia descendo pela escada e ia apertando todos os botões e ia descendo. Eu sou um filho da puta. Nossa, você é idiota, cara. Rita é idiota. Desci todas as escadas pra apertar o botão. Desci no 32º andar, apertando os botões. Aí desce um andar assim, muito rir. Ah, como eu sou malandro. Eu sou um gozador. Aí eu sou foda. Aí ele mora lá em cima, aí pega o elevador pra subir. E parando em um. Ai, quem foi o filho da puta que fez isso? Essa malandragem que eu desenvolvi. Essas crianças são foda. Ele vai dentro do elevador. Você aprende com a vida a ser malandro. Coisas que irritam: o anel da latinha se solta antes de abrir. Como assim? Sabe o anel da latinha? Quando solta a latinha e você não. Já aconteceu, já. Já aconteceu. Você tem que pegar uma faca pra bater. É. Isso é foda. Não, eu sou, por isso que eu só compro Coca 2 litros. Por que eu não tomo cerveja? Lembrei. Você não consegue colocar as coisas de volta do mesmo jeito na caixa de que vieram. Ah, isso é uma bosta. Nunca dá. O famoso aquele desmontar e sobrar peça. Quando você viaja na volta, nunca dá pra guardar. A mala nunca vê. Nunca. Ele é porque você enrola. Já tentou devolver as toalhas do hotel? Toalha eu tentei. Uma, mas um roupão. O roupão não caiu bem, né? Sem Nossa, chance. Era que eu Uma vez eu tava cabendo, aí eu tive que devolver a televisão. Aí, fiquei só com o controle. Eu sou malandro. Mas também na descida pro café eu saí apertando tudo o botão do elevador. Aí lembrei que eu tinha esquecido a carteira e tive que subir. 3 horas e 3 reuniões depois do almoço, você olha no espelho e descobre um pedaço de alface preso no seu dente da frente. Não, eu não trabalho, então. Nunca passei por isso. Eu não como alface. Só feijão no dente. Feijão no dente. Não, é... tá tudo no nariz, cara. Só, não, não, não. Tipo, que porra. Nossa, tá com remel? Não, é tatu. Nossa, tá com... Tá tudo no dente. Alface no dente? Não, não. É tatu. Não, mas tipo, você vai cantar na ponta do nariz. Alface no nariz. Nossa, só alface no nariz. Comigo é capaz de você. Você tá cheirando. Cheirei uma alface crespa. Nossa, tá foda. Tô bem louco. Tô bem louco. Uma carreira de arroz. Um espinafre. Mas comigo acontece essas paradas. De ficar com a ponta do nariz suja de café com leite. Nossa, o que você fez no nariz? Ah, isso toda vez que fala café, você... Bigode leite. Bigode leite, né? É uma coisa que já aconteceu comigo, mas já não acontece. Não é tão comum. Você toma um belo gole numa lata de refrigerante que alguém usou como cinzeiro. Sabe aqueles caras que fumam e bate assim na jaca? Já tomei. Puta, era mal. Ele mesmo que tava fumando. bateu aqui, apoiou um cigarro e... Não, irrita quando você vai tomar. Quando você vai tomar o café, tá sem açúcar. Você dá um golão, você... O golão. Nossa, que raiva. Enquanto tá muito quente. Queimar a língua. Puta, nossa, queimar a língua. Morder a boca. Eu falo, nossa, caralho, sou muito filha da puta. Eu vou comer alguma coisa e morder de novo. Com tanta comida na boca, eu consigo morder a minha própria boca. Aí fica meio inchadinho, toda hora que você vai comer, você dá uma mordidinha. É. Isso irrita muito. Tem aquelas mastigar, tipo, de sair sangue, assim, tipo, aquelas. Nossa, que essas dão... eu fico mais. Nossa, eu mordi tão forte do jeito que ficou um vão. Ficou uma entradinha. Eu mordi tão forte que eu engoli o pedaço do meu beijo. Tem sempre um ou dois cubos de gelo que se recusam a sair da forma. Sabe, você tá a forminha de gelo, você torce, retorce. Bate. Não e sai. Não sai. Deixa eu ver, você que convidou, viu? Falei pra você, tava com o inglês. Completa a frase. Torce, retorce. E tem, né? O torce também, né? É. Foda quando você torce, retorce, não sai, né? Você regula o despertador para as 7 da noite ao invés de 7 da manhã. Caralho, eu fui pra Londrina, aí pedi lá na recepção, falei, ó, me chama, desperta 15 pra 6. Chama. Cara, o cara me ligou, senhor, bom dia, 5h15. Eu falei, ah, legal, não sabia que a soneca vinha antes do despertador. O horário de verão que é diferente. Porra, soneca aqui vem antes. Vai vir de 15 em 15 minutos. Senhor, você já está bom pra levantar. Não, pode quando você desliga. Soneca irrita, 5h15, senhor, nossa, senhor, agora me chama no horário quando certo. Quando você vai apertar o soneca, só que ao invés de você apertar o tipo, ativar o soneca pra 10 minutos, você aperta o vermelho e cancela. Aí vai, guardou uma hora depois e fala, puta, não, você não pariu. Você desliga, não sei vocês, mas eu às vezes tô dormindo, eu pego e desligo alarme, cara. E durmo. Ou eu não acordo quase com os desligo. Ou eu acordo e desligo e volto a dormir, não sei. É, alguma coisa. Cara, procura uma animação na internet. Eu tento procurar animação, mas eu vi. Eu procuro, mas o soneca nunca desperta. Procura animação, mas não dá. Sempre acorda na hora do jornal. Hein? Procura, é uma animação, até pra quem está escutando, uma dica cultural. É sobre um. É só colocar dificuldades em acordar. Aí, tipo, uma animação que tem o cara. No YouTube? No YouTube. Não, no Pornotube. É, mas que é uma animação, você pode ver com animadinha, vai. Mas boa pra caralho, procura esse aí. Dificuldade é muito bom, cara. 8 minutos de aquele... vídeo. Aquele. Não, do japonês. Japonesinho. É sensacional. Caralho, cara. Muito bom mesmo. É, exatamente. Fábio Silvestre. O que que irrita? Alguém tá querendo gravar o programa e os outros ficam dois. Outra coisa que diz: quando toca aquela música na rádio, aí você quer saber quem foi e o locutor não diz de quem. Não, isso não me irrita. Isso me irrita bem menos do que quando você tá, tipo, você pegou um filme na metade. Aí você não sabe qual é. Aí dá o intervalo, você muda de canal. Aí quando você volta, já passou o nome do filme. É, não. Aí você dá uma raiva. Caralho, tá ligado? Você quer saber a merda do filme? Como você quer saber o que tá assistindo? E quando você tá conversando sobre música? Aí você fala, puta que pariu, qual que é a música? Eu sei. Você fica um mês. Mas eu, pessoal, aquela, aí o cara fala, mas aquela música lá, como é que era aquela música? É, exatamente. Aquela caralho, música é assim, tum, tum, tum. Começa com bateria. Tum, tum, tum, tá, tum, tum. Como que é o nome da letra? Não sei, cara. Porra, aquela que fez sucesso. É o cantor, é que eu não sei a letra. Eu não sei inglês. Mas esse negócio de filme, do nome no filme, às vezes, agora, pra quem tem TV a cabo, ainda consegue colocar. Mas tem vezes que aparece sinopse não disponibilizada pela empresa. Continua na mesma bosta, né? Enfim, né? Não devia ter guardado pra mim. Desnecessário. Só pode dizer que é rico. Você passa... minha TV HD? É. Na minha Sky Full HD? Não, não é. É. Você passa creme nas mãos e não consegue segurar a maçaneta para abrir a porta do banheiro. Nossa, quem que passa creme na mão? Nossa, passa creme na mão. Ah! Mas ele tá falando isso porque a mulher dele tá reclamando. Não, minha mulher tá reclamando. Ô, bosta. Falou, coloca aqui. Sua mão tá muito áspera. Márcio, abre a porta. Não, ninguém mandou você querer passar creme, agora fica aí. Trancado no banheiro lá, passando creme na mão. Ela fala, eu tô do lado de fora. Ah, é? Bosta, quem que mandou eu passar creme? O pessoal todo que estava atrás de você na fila passa na sua frente e quando o caixa ao lado abre de repente. Sabe, você tava fechado, de repente a mulher abriu o caixa. Ele... Você fica por aí, a pessoa que tá com. Daí tá com cinco produtos que tá na sua frente, fica um tempão. Porque não passa. É na hora que você vai passar aquele caixa, pede troco. Aí aquela mulher do troco demora um século, tá ligado? Desergãozinho, você fica esperando. Não, chega foda quando a mulher olha pra você. Eu fico irritado quando a mulher vira pra você e fala, você vai pagar em dinheiro? Porque você fica irritado. Ou senão ela pergunta, você não tem trocado? Tenho, eu queria te fuder mesmo. Eu tenho trocado, mas eu prefiro pagar com essa nota de 100 reais. Os carros aqui atrás. Eles querem que tenho, mas é em dólar. Eu não sei, eles querem que você pague o negócio, mas querem que você facilite, né? O troco é... Você não tem 40 serviço? Centavos? Facilita pra mim, então, dá um desconto em tudo, né? Dá de graça. Tira 40 centavos, fica não, tudo igual. Quando você... É a tua vez no caixa, fechou o caixa. Para mim é outra coisa. Também, né? Nossa, já aconteceu outra vez comigo. Nossa, isso é uma bosta. Não, mas tem pequenas coisas que acontecem no caixa, tipo acabar a bobina, de ter que trocar... Não, você não pode reclamar muito que você é caixa. Não, então, é isso que eu falo, é coisa que acontece. Eu sempre irrito muito os outros. É, eu sei porque eu faço por querer, tem vezes. Só por... Eu tenho uma bobina bem no finalzinho, se eu vejo que o cliente é pau no cu, já coloco aquela de lá, enfim. Você abaixa para apanhar uma coisa que caiu debaixo da mesa e bate com a cabeça na volta. Puta, isso daí é foda, cara. O Márcio estudando enquanto se bota. Nossa senhora. Olha que ele acorda. Ele tem alvo, né? Não, o que me surpreende é ele conseguir botar a cabeça na volta. Não fica a cabeça no chão, assim, parado. O que me surpreende é ele conseguir olhar debaixo da mesa sem precisar sem levantar bater a cabeça mesa. Ainda. Olha o sombreiro novo, não é a mesa da cozinha. Bateu a cabeça. Vontade de ir ao banheiro sempre aumenta quando você está chegando perto de casa. Pra cagar é uma bosta. É quando você está chegando. Uma bosta. Você acha que nunca vai lá? Uma bosta. Uma só. Uma só. Você faz força, Você assim. Vai olhar com uma merda desse. Caralho. Eu gosto do número 3. Quando eu faço o número 2, não gosto. Eu gosto do número 3 com batata grande. Eu olho. É. Pessoas no Nextel. Isso deve irritar muito você. Nossa, aqui na tua casa, né, Márcio? Tá bastante. Eu fico muito irritado que pessoas que não tem, que só tem duas pessoas no Nextel e quer ficar conversando toda hora. Por exemplo, o Márcio. O Márcio comprou o Nextel pra conversar com a mulher dele. Fala, amor. Amor, eu preciso falar com você. Eu vou na sala. Tá. Vai pro banheiro, mas pra gente conversar. Tô cagando. Traz papel higiênico. Não vai cagar papel, mas essa é uma utilidade boa. Essa é uma parada que é bom, você precisa gritar, né? Não tem nada mais constrangedor do que gritar, né? Traz papel! Não, eu fico irritado que meu irmão vai tomar banho e esquece a toalha. Vai tomar, toda vez vai tomar banho e esquece a toalha, filha de uma puta. Eu não levo. Quem vai querer você pelado? Ele tem que se enxugar com a cueca. Com o tapete. Cheio de bosta. Cheio de bosta. Cagou na calça, filha da puta. Coisas que irritam, caixas da C&A. Porque as caixas da C&A... Ele tá trabalhando na Renner, ele tá trabalhando na Renner. Na Renner é legal. Não, mas é tipo assim, toda vez que eu vou na C&A e vou no caixa, as meninas sempre, elas não estão pensando feias, em você. Eu não estão pensando em você, elas estão conversando. Tipo assim, não, ontem então fui numa baladinha, puta, bebi pra caralho. Deu não sei o quê. Deu cu, botou até metade, nossa. Dói? Porra. Entra quem tava no primeiro dia, só. A gente tá... Márcio deu um detalhe, né? Você viu? Tá sou muito gay isso. Nossa. Botou até metade, Márcio. Nossa, entra queimando. Caralho, eu fiquei constrangido aqui. Não teve como... É, não, essa daí eu fiquei com vergonha. Aqui, não, depois ou durante? Fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Vergonha só não foi marcador no cu. Queima mesmo. Os abeiros. Aqueles caras que pegam, que vai na aba dos outros, sabe? Que todo mundo. Ah, vamos fazer uma festa, tipo, festa americana. Beleza. Um traz um uísque, outro traz não sei o quê. É o brasileiro da festa americana. Não leva nada. É, sabe? Né, você só, leva aquela cerveja glacial. Nossa. Leva que tá em promoção. Então aquele leva cara... nova skin. Colônia. Nova skin. Não, nova skin eu tomo, cara. Não. Nossa, que bosta. Nossa. Não, o cara que. O sugão, né? O famoso que vai na veia. Não, que me irrita. A pessoa que não bebe fala, nossa, que bosta, porque eu tomo nova skin. Não sabe nem o gosto de ser assim. Aí vai pelo que assim, eu. Não, você não. Nossa. Que bosta. Que bosta. Mas as propagandas dele é muito ruim, tá? Mas é que quem bebe fala, a gente vai na onda. A propaganda é ruim, o gosto deve ser uma porcaria. Deslocado, né? Não, mas é uma dica legal. Tipo assim, a pessoa às vezes julga a cerveja pela propaganda. Ou seja, a pessoa não bebe. É, mas você vai que tu joga nova skin é uma porcaria, meu. Vozes simpáticas no telemarketing, me tratando como se eu fosse uma velha conhecida. Então, Thiago, tô ligando pra gente estar negociando aquele débito. E a família, e a família? E a mãe, a mãe? Minha mãe morreu já. Ah, pelo menos fala. Ai, que pena, meus pesos. Pelo menos fala o que você tá vestindo agora e como é que você vai expor meu pau, tá ligado? É que nem eles falam no táxi, ele ia pedir um táxi, a menina, mais algum detalhe? Fala assim, eu tô, sei lá, tô de preto. Você não precisava saber disso. Mais algum detalhe? Fala assim, eu tenho uma pinta do lado da. Na banda na esquerda. Na banda esquerda. Mais alguma coisa? Coisa de nascença, viu? E tô usando cueca com entrada pra carteira. Gente que se abraça pra mandar abraço. Ou faz coraçãozinho com a mão. Nossa, coraçãozinho com a mão é uma bosta, velho. Abraça assim mesmo e fala assim, ai, um coraçãozinho abraço pra você. Com a mão. Nossa, isso daí é um... É maniazinho. Né? Filho da puta. Tem que levar uma dedada no cu desse tem, filho da puta. Coraçãozinho não, com a mão. Gente que... Isso me irrita. Verdade, velho. Eu me irrito com gente tipo que te encontra faz um tempão e fala, pô, encontrei um amigo teu, ele mandou o um abraço que eu tinha mandado pra você. Opa! Ele falou que eu te mandei um abraço. Ele falou que eu te mandei um abraço. Falou, não falou. Falei, puta, então tá aqui. Falei pra ele. Mas eu mandei, cara. Ele que não falou. Tu justifica. Mas eu mandei. Ele não, mas eu mandei, cara. Eu mandei. Tá bom, né? Dá uma raiva de. Eu tenho uma raiva. Quando você chega e fala assim, é exatamente. Ainda bem que você falou. Ai, eu achei que você tinha lembrado de mim. E eu achando que ele tinha roubado teu abraço. Não, foi aquela coisa. E as novidades? Ah, nenhuma. Mesma coisa de sempre. Mesma coisa de sempre. Você nem sabe o que a pessoa faz, a pessoa te fala a mesma coisa de sempre. Ah, essa vida é de bosta que você é isso? Não, me irrita também se eu esquecer o nome da pessoa que você acabou de ver, você lembra, você conhece a pessoa, você não lembra o nome dele nenhum, você tenta pegar e tentar pescar. Daí que saiu o cara, hein? Não, mas começa a falar, não, você não sabe de onde, você não lembra de onde é. Daí que nasceu o apelido, sabia? Que nem apelido, aí fica lá, tipo, ai, como é que tá o... Ela vem falar comigo no Twitter. Aí eu respondi, eu fico pensando, nossa, quem é, cara? Ela, não, eu falei com você e com o Afonso no comedy. Eu não tinha falado com ninguém, ela falou com o Afonso. Mas você respondeu ela? Mas você perguntou pra quem é? Não, não cheguei a perguntar. Ela falou antes e eu continuei na bosta. Pensando. Aí você fica fingindo que conhece, tá ligado? Você fica pra perder moral. Eu demorava pra responder pra ver se ela saía. Eu respondi ela, não via, daí eu respondi ela pra mandava. Ser chamada de fofa, amiga, colega, flor, o chuchu. Puta, chuchu é foda. Chuchu é gay. Puta, chuchu. Lá no banco, as não, meninas. Flor, não. Flor, cara que chama mulher de flor é gay. Cara que fala, ô Flor. Verdade. Ô Flor. Ele fala, tem uns caras que falam. Não, é mais gay que qualquer tudo. Ô amiga. Mas o cara chega e fala amiga. Aí é viado. Que adoro não. Quer falar amiga. Ah não, amiga. Adoro não, mas adoro tá fora de questão. Aí, amiga. Adoro é amiga. Adoro os tops dos tops. Adoro no final de frase, né? Adoro o final de frase. Não, mas amiga é tipo. Vai chegar pra você. Vai, amiga. É gay, cara. Você é bem bicha. Ah, é. Mas vamos continuar, né? Ainda mais depois que você ir perdendo, né? Mas depois do sexo. Ah, eu transei com um amigo. Amiga. Ele falou, ai amiga, ai que gay. Bicha. Lá no banco. Nossa, como você é bicha. Lá no banco. Dá um beijo. Lá no banco você agora. Mete com força. Lá no banco agora as meninas têm um costume de chamar entre elas de anjo. Mas assim, puta, é muito falso, cara. Oi, anjo, faz um negócio aqui pra mim. Aí anjo. Mulher, chama... então, assim, mulher chamar de amiga também sou falso. Sou, cara que sou. Mulher nunca é amiga de ninguém, enfim. Nossa, pega, ficou um climão. Chegou pesado. Ficou até com silêncio depois disso. Mas você falou uma verdade. Esse é o nome do programa. Meninas com vocabulário drag, tipo, sabe bi, a louca, sabe esses. Tipo, Carla Silva. Carla Silva. Carla Silva é assim? Não, mas no cabeleireiro as meninas falam assim. Bi. Ô, bi. Ai, bi teu cu, fala direito. Sua bi teu filha cu, da... eu sou bem hétero. Bi teu curde. Bi teu curde. Bi teu curde. Bittencourt. Bittencourt. Eu vou tentar falar isso, mas Bittencourt. Curte. Bittencourt. Cara, pouco perdido. Bittencourt. Bittencourt. Pior que Colgate. Como que é? Com L. Ah, mas que meu L saiu como um L. Eu tô com o nariz. Nada. Se meu L saiu como L, é ótimo, né? Que é pertinho, duas letras só, né? Gente! Uma só, LN. É. Tá explicado, tá explicado. Precisa falar mais alguma coisa? É por isso que jornalismo não precisa de pouco mais. Tá explicado aí, ó. Pessoas como caralho, eu, mano. Pessoas como eu fazem essa profissão cair de luz. Com gato. LN. LNM. Ah, mas é LNM XO. PPZ. XOPQ. AB. RS. Soares. TUW. YZ, Y. Gente, quem fala Y? Quem fala asterístico? Asterístico. Asterístico. Fala, é asterisco, filho de uma puta. E tem muito estômago. Estômago, estômago. Fala estômago. Eu vejo o pessoal falar estômago, estômago. Fala no estômago, no figo. Nossa, no figo é foda. Figo. Tô com um problema no figo. Oh, tenho, eu atendo muito velho lá e o pessoal tem um. Eu não conhecia isso, chamar W de W. Porque o W são dois V's, assim, então eles falam assim, meu nome é William com double V. Ah, é velho que quer falar double. Double V. Shop. Gente chata que puxa assim. W, puta, tem W. Que falar W. W, W, W. É, W, puta. W. W, me irrita. W. W. W, W. Gente chata que puxa assunto na fila de banco, elevador, ponto de ônibus e até em espelhos de banheiro. Caçador de assunto. Nossa. Ele joga ao vento. É, o Rex. Não, só que aqui em Curitiba ele se deu mal, né? Ele joga ao vento. O pior é que você tá na fila. Você tá na fila de um lugar. É, fudeu. Você fudeu. Isso é verdade, cara. Ele vai te contar a vida inteira dele. Mas o foda é assim, não, se você chegar chega pertinho assim, você tá na fila do banco, aí você só dá uma olhada, a pessoa olha pra você. Aí você olha de novo e fala, então... Ela acha que você tá chamando pra conversa. Tá chamando pra conversa. Caralho. Aí acabou, cara. No final das contas, ela tá falando o telefone dela pra você. Me liga, tá? Me adiciona no Orkut. Véia, senhora, me liga. Por isso que eu falo, não tem que ter lugar preferencial pra véia no ônibus. Lugar preferencial pra véia em casa. Começo de mês é uma bosta, né? Você faz assim. Fala, porque eu... Começo de mês. Porque eu... Toda vez a mesma coisa. E quando que vai mudar isso? Quando que vai mudar? Eu tenho um primo. Ela faz um monólogo, eu tenho um primo. Monólogo é um coletivo. Monólogo, né? É que ela tá conversando com você. Só que você ela tem que dar tá os, conversando com dá, você. Dá as vírgulas pra ela. Você dá as vírgulas e pontos. Você vai... pontuou. É. Ela vai abrir outro... Não, ela sempre tem alguém, né? Tipo, tem um tio meu. Sempre tem um parente da sempre pessoa que ela alguma tem alguma coisa relacionada àquele assunto. Sempre. Tem um primo, família meu. É essa, né? Nossa, caralho, família universal. É, o REC é assim, o REC é o pai do assunto, né? O REC tira assunto do cu, ele tá conversando com a menina e fala. Ah, mais um assunto aqui, ó. Sou candidata à réplica. Sou candidata à réplica. Sou candidata à réplica. Esse peso sou eu como. Me lembra. É, já, do nada, assim, ó. Eu percebi que não é. Só candidata à réplica. Só réplica, candidata. Só candidata à réplica. Mas é. Mas eu tô dando as. Não, mas, tem, não, mas a colocação foi. Mas aí. Ele é assim, cara. Ele é assim. A menina tá indo embora, ele fala, nossa, não é. É engraçado que ele quer prender as meninas lá no balcão quando ele tava, não era? Aí o que ele fazia? Ele falava, já volto aí conversar com vocês. E a pessoa, assim, tipo, ah, bosta. Puta, filha da puta. Puta, me fudeu, né? Aí ele fala assim, ó, mas com todas, qual que é o assunto dele? Você tem alguma tatuagem? Se ele vê uma tatuagem, ele... Você tem alguma tatuagem? A menina fala, nossa, como você sabe? Não é minha bunda. Ela já faz assim, fala, ah, porque tá aparecendo? Eu tenho uma aqui. Tenho olha uma essa aqui no peito. Olha. Tá doendo na bunda, Bob? Não, que eu deixo o pé. Sem assunto, não vem com essa história, não. Ele tá todo na bunda, sem assunto. Um dedo um lado, outro dedo outro. Expressões da perdida. Você tem 28 anos, né? É. A gente tem que botar piadas que você, ah, obrigado, você vai entender. Obrigado, obrigado. Expressões da perdida geração. Opa! Geração. Expressões da perdida geração no Mion. Como? Fala sério, é o ó, af, ninguém merece. Que Mignon? Márcio. Não sei, Ctrl C, Ctrl V. Que Mignon? Da perdida geração do Mignon, cara. Eu sou pobre, Mignon. Ctrl C, Ctrl V. Eu gosto de Mignon, bicho. Hoje eu comi Mignon, não tem nada. Como é que escreve Marcos? Deve ser é Mignon, é M-I-O-N, né? Ah, do não, Marcos Mignon. Deve ser. É assim, Mignon. Deve ser. Mexe o pau de beijo desse jeito, né, cara? Perdemos a piada. Beleza. Fala sério. Quem que fala fala sério? Sério. Luiz e Perissé. Luiz e Perissé sempre fala. Aff, quem que fala fala sério? Ó, o ó, hein? É o ó. O ó, hein? É o ó, teu cu. Ninguém merece. Aff. Quem merece? Cara, eu acho muito gay homem que escrever no MSN, na internet, qualquer coisa na internet. Aff. Aff, o Thiago escreve. Eu já vi você escrever. Esperando tava você escrever, bem, Thiago. Você tava esperando. Obrigado. Eu tava mostrando os peitos pra ele e falando, nossa, não sei por que eu tô fazendo isso. Fone de ouvido funcionando. Você não fala na conversa, não tá conversando com as pessoas. Você não fala. Não sei o que lá. Muito gay. Hã? Falar é porque escrever já é uma bosta. Já. Agora falar é mais sem sentido do que eu escrever, né? Tipo, ou tão sem sentido quanto, sei lá. Me deixa falando sozinho. Nossa, que gay, cara. Adoro. Ele olha pra você, tipo, fechando o olho, sabe? Eu acho isso. Ah, que gay é muito gay. Eu acho isso bom. Pô, ninguém merece. Fone de ouvido funcionando de um lado só. Não, eu fico irritado com o meu celular. Fica empurrando o cabo. Isso, o meu tá assim. Por isso que o meu... De manhã eu vou escutando o Band News. É, mas beleza, mas... Aí na hora que o cara vai dar uma notícia, passa num buraco e para o negócio. Eu vou apertando o negócio, clica, e quando vai falar de novo, pula. Um fone só aqui, estéreo, tudo, né, pra economizar dois assim. É, então, isso que é ruim. O pessoal, logo no começo, quando a gente fazia o... 2,50 eu compro o celular novo. Não sabia fazer edição de programa, aí a gente gravava em estéreo, ou seja, ia um pouco de um lado, um pouco do outro. Não, ainda não sabe, né? Obrigado. Quem escutou o último... Aí o pessoal reclamava que a gente... o meu fone é de um ouvido só e... Olha esse Carlos tomando cu, cara. Quem que falava isso? Quem que é o filho da puta? Vai, vai comprar próximo. Outro. Cheiro de cocô misturado com bom ar. Isso é uma bosta. Não, o bom ar. Cheiro do bom ar, né, cara? O bom cheiro ar de merda não... que pode ser mais tranquilo que cheiro merdas do ar. Merdas do campo, fica cheirando aquela bosta, né? lavou o que nessa porra? Vai lavar o cu, desgraçado. Sem pesar o clima. Ué, eu tô irritado. Nossa, tá irritado? Você vai pra puta que pariu. Dele aqui, que eu vou desligar. Tô irritado, não é irritado, que é pra ficar. Não é pra ficar irritado? É pra ficar irritado, não é irritado. Tua atenção. Então, caralho. Não, mas se eu com seus colares. Se eu sou irritado, cara, se me ser irritado também, cara, se quer me copiar, seja criativo, seja original, cara. Você tem que ter uma personalidade. Desculpa eu, Rafinha. Gente que discute por causa de Big Brother. Eu discuto. Convidou? Eu discuto. Quem que deixou gravar? Não sei, cara. Eu não discuto, eu acho que mereceu ganhar. Eu acho que qual que é o cheiro do sovaco? Ah, mas sério, cara, não, Big Brother, tipo, tem nada a ver. Só achei injusto o Serginho Malandro ter saído do... É foda. É porque ele é Big Brother, é a Fazenda. Outro assunto completamente diferente. Ah, tá bom, obrigado. Então, fiquei sem graça, agora vamos ver. Cheiro de sovaco. Velho fede. Pessoa que fede naftalina. Velho. Nossa, não, cara. Eu vou fazer. É, eu tô fazendo as piadas, eu vou fazer essa piada da Neftalina. Eu falei que você fazia uma vez. Não, eu tava montando. Não, agora você fodeu, já perdi. Não, vou fazer o caralho, vou lançar. Eu vou fazer. Eu vou lançar sábado. Vou lançar agora. Lancei a minha. Ai. Ficou com a menina aqui. O cara vai. Grava aí aqui. Fala, filho. É. Galvão Bueno. Me irrita. Não, já irritou, já. Já me irritou, só de falar isso. Você falou do Galvão, eu fiquei... Perdi a paciência. Ah, eu vou embora. Filme da Xuxa. Só o Rec falando. Ele lê e faz a piada. Deixa só ele. Filmes da Xuxa. Programa. Filmes da Xuxa irritam também, cara. Ah, não sei, não assisto. Nossa, eu assistia quando eu era criança, cara, mas... Tipo... Caralho, a Marcia tem 30 anos, ele fala que assiste o programa da Xuxa quando era criança, é tenso, né, cara? Me sinto mal. Aquele amor estranho amor, tá ligado? É. Filme pornô sem enredo, mas todos os filmes pornô. Você quer falar, você fica irritado com isso, mano? Porra, bicho, eu não ligo pro enredo do filme pornô, não. Mas é que você não aceita o filme pornô. Não gosto. O enrabo do filme pornô é que tá enredo, cara. Enredo, não. Ah, não, eu não gostei. Não tem história. A mulher chegou, tá? Ela morre no final. É que nem que resolveu o Fernando Caruso, né? Quem que resolveu misturar policial com filme pornô, né, cara? Você tá segurando o pinto. É filme enredo. Caralho! É ela que tá matando? Você já largou o pinto, já vestiu a calça, você já botou a calça pra... Nossa, é uma bosta, cara. Pessoas que ficam mexendo sem parar em moedas ou chaves do seu lado. Ou caneta, sabe? Eu acho isso uma bosta. Você não faz barulho. Fudeu a piada. Canudinho. Pessoa que morde canudinho. Irrita. Pessoa que limpa o nariz no microfone. Motoristas que aproveitam o vácuo de ambulâncias e viaturas para furar o engarrafamento. Sabe, malandrão? Você fica puta porque você não faz, né, filho? Você faz, sim. Fica puto inveja, que a ambulância tá indo devagar, é isso que ele fica puto. Você fica puto com quem tá lá dentro. Uma coisa que... Se um pouquinho mais de cuidado, não tava lá dentro. Não. Né? Eu fico puto com isso. E última coisa, pessoas que palitam os dentes, cara. Eu não... É por isso que você tá sempre com a carne no dente. Eu preciso ter um alface aí. Agora, cara, ah, tatu. O alface depois do programa tá com um tatu. Um tatu e uma carne. Uma carne no nariz e um tatu no dente. Tá um frango. Que filme que é? Que tem uma gorda, que daí ela, o cara. É, eles fizeram paródia dos filmes românticos, daí fizeram paródia do Hit. Aí o Hit Conselheiro Amoroso, que é um baixinho, daí na hora que ele vai passar o fio dental na gorda, sai uma coxa de frango inteira, assim, da boca. Não sei, eu não gosto de besterol, você que assiste esses filmes. É, isso aí que assisto, então merece. Nossa, caramba, senhora. Essa, quase que me pessoas que assistem besterol. Agora sim, já o roteiro terminou. Agora cada um só fala uma coisa que. Pessoal, que te irrita sempre. Coisa que me irrita. Eu vou pra fechar. É você. Não, coisa que me irrita, esse cheiro de arroto que fica depois que o cara arrota na sua cara. Legal, então. Pronto, legal, mas aí pronto. Pronto, galera. Galera, já. Muito irritante isso. Muito irritante. Pessoas que me irritam, pessoa que quer fazer um comentário tipo só pra entrosar. Tipo, não tem nem entrosar. Nem entrosar. Coisas que me irritam. Sei lá, cara. Também não sei nada. Não fala um Wi-Fi, Afonso. Já pensou? Eu tô querendo, nada. Como eu leio dentro do ônibus. Eu vou sentar, eu sento pra ler. Aí eu abro o livro e vou tentando ler. Aí chega uma pessoa conhecida e vai conversar com você. Fala, ah, legal. Filha da puta. Aí você só dá uma encostadinha, você nem fecha na página. Você só dá uma encostadinha no livro e fala, beleza, então corra, que massa. Aí você abre de novo, a pessoa vem conversar com você de novo. Você vai querer conversar mesmo, né? Então eu vou fechar meu livro, deixa eu colocar um marcador. Fechei, tá vendo aqui, ó? Fechei. Eu fico puto com isso. Fico puto aí com isso. Fecha, com, fechou e dela desce, do fila. Eu não gosto de fila. Me irrita, fila me irrita. Quer mais? Eu me irrito com tudo. A fila não chega a me irritar, cara. Me irrita tipo caixa amigão, tá ligado? Garçom amigão. Que vem fazer piadinha toda hora. Demorar pra ser atendido, eu fico puto. Demorar que eu, quando eu tô. Caralho, eu fui no Beto Batata ontem comer. Pedi a batata, mano, mas demorou tanto, cara. Quando passou o garçom, eu falei, querido, quando você encontrar a batata, disse que eu mandei lembranças, porque caralho, eles mandei um mapa pra ela, ela tá perdida, cara. Alguém tem que fazer alguma coisa, cara. Demora pra entregar os troços, me irrita. O pessoal conversando na hora do show. Puta, isso. Ficou puto pra caralho. Isso é uma coisa, eu acho que é o que mais irrita, humorista. Aquele gosta de ficar pedindo. Que não funciona. Não, que eu gosto de... Conta a piada aí. Conta a piada. Tem uma piada que você perguntou no show? Nossa, isso aconteceu direto. Ó, isso aqui, o cara dá uma ideia, ele fala de dá trincha aí. Dá uma trabalhada, nisso. Pô, aí, destrincha aí é foda, né, velho? Porra, que bacana isso aqui. Vai, você é. Esse negócio, fala uma coisa que te irrita, tipo, ficar pensar uma coisa pra poder falar isso te irrita. Irrita já. Ah, beleza, larga o microfone e vai. Não, embora. Só interrogatório, pra pessoa fica interrogatório. Minha família tem mania de fazer isso, minha mãe tem mania de fazer isso. Fica falando, como é que tá as coisas aí? Ah, tá bem. E lá no trabalho, tá legal? Tá legal. Ah, por que você não faz isso aí no trabalho? Faz isso aqui. Começa dando opinião. Mas como é que tá? Por que você faz? É, porque você faz isso. Você não faz outra coisa. Isso irrita, cara. Assim que você começa a falar, quer falar legal, quer ser bacana. É a hora que você manda tomando cu. Você manda tomando cu, aí você é grosso. Por isso que eu já entro offline, né? Sempre. Coisas que me irritam. Pessoa que puxa a conversa no MSN. Nossa, caralho. Eu penso que não sou ninguém conversa com ninguém no MSN. Eu entro offline e excluí as pessoas. Você, Thiago. Coisa que irrita. Tipo, você tá off e a pessoa manda pra você. Tá aí? Nossa, isso irrita muito. A pessoa é chata ao extremo, né, cara? Olha, MSN, tá aí, cara, você tava um tempo todo no MSN. Você botou ausente e veio a pessoa falar contigo naquela hora. Isso também. Passar 3 horas pra você falar, porra! Não veio falar comigo? Tu... Dormiu? Não, tava cagando. Não é mais meu amigo, não fala comigo. Ou se bota ocupado, a pessoa pergunta, ocupado? Não respondo, meu Deus. Eu não respondo nem quando falam, você tá aí? Eu tô offline. Não, dá vontade de responder, não. E não responder mais. Não, não fala mais nada. Ah, me pegou. Tô. Você, Marcio. Cara, tem muita coisa que me irrita. Gente que faz... Puta, ontem aconteceu um negócio que me irritou muito, cara. Eu tava na segunda pista e na primeira. Dirigindo de carro. E na primeira pista. Pensei que você tava correndo. Ah, de rolimã. Pensei que você tava. Skate. E na primeira pista. E na primeira. Skate de quem tem pé. E na primeira pista. Minha perna, vambora. E na primeira pista tinha um cara que vinha pra, tipo, perto do meu carro pra bater e voltava. Vinha e bate... E chega uma hora que o cara chegou. Buzinada, chegou tão perto, eu buzinei. Só que nisso aí que eu buzinei, o cara da terceira pista tava entrando na minha frente. Só que o cara ligou o pisca, normal. Só que o cara pensou que a buzina era pra ele. E o cara falou, ô, liguei o pisca. Eu falei assim, ô, idiota, tô. Eu ainda fiz, tô piscando do lado aqui. Aí o cara pensou que tava xingando, aí fez assim, tipo, mandou seu dedo pra mim, saiu gritando comigo, ô, jegue! Ô, jegue! Aí você seguiu ele e meteu o pé no carro dele. Não. Que buzinava, a buzina não, do não. Carro do Márcio. Ah, eu sou um cara que eu me irrito fácil, mas eu sou bundão, cara. Dele não xinga, do Márcio não é tá, filha então, da puta, dele é perdão. É 8-8, eu tipo, socorro. Fico irritado, mas não posso fazer nada porque eu sou casal. Jogador, cagão, o pessoal, tipo, o homem não admite que é cagão, né? Tipo, a mulher fala assim, ele tá me olhando, o que que a gente fala pra ela? Foda-se. Não dá nada. É... Não tá comigo? Isso é a maior resposta de ser cagão. Eu sei porque eu sou cagão. Eu sei também. É isso aí, galera. Deve ter muito mais coisas que nos irritam. Se quiser, colar. Já nem tô pedindo mais pro pessoal comentar que o eu bando quero que filho da puta que pariu. Filhos da puta. Menos ela. A Stephanie não. A Stephanie, não, ela a Stephanie comenta foi... e ela divulga. Ela colocou ainda. Quem tá de Boresta? O quê? Coisas que me irritam, palavras do interior. Você vem com dialeto da tribo dela. Ela vem falando. Se você tá aí de Boresta, ouça o Pode Rir. Não, para que senão eu não vou conseguir comer ela. Ah, é? Você quer comer ela? Ai, caralho. Tá, desculpa. Comer. Agradecimento. Agradecer a todos que escutam e pedir pra vocês indicarem o programa. Porque nós estamos aí, né? Fazendo o programa e vocês estão aí. Escutando o programa. E nós estamos aqui. Custa indicar o bando de filho da puta. Custa seus pobres. Tá de Boresta aí. E quem quiser me seguir no Twitter, arroba Afonso Padilha. Eu acho que eu nunca ganhei um seguidor pelo Padilha. Eu também não. Puta, ainda perco. E queria. Uma coisa que me irrita é o Márcio ter chamado o Thiago Reck, sim. Você fala um abraço pro Diaz. E mandar um abraço pro Vitor Hugo, né? Faz falta, viu, cara? Fez falta pra caralho. Nossa, eu achava que eu não gostava de você até conhecer o Thiago Reck. O Reck participar do programa. Muito obrigado pra todos que tá aí e não comenta. A gente imaginou que ele só ele só tweetava piada ruim. Mano, ele fala piada ruim. Thiago Reck, agradecimentos. Eu quero agradecer o amor de todos vocês aqui nessa mesa agora. Agradecer não, idiota. Puta que pariu, esse carinho, esse amor. Isso que me vir com essa paixão que vocês têm pela minha pessoa. Cinismo, sabe? Com sarcasmo, né? Não, essa é a tua palavra, tá? Parou. Pessoa que quer corrigir e nem sabe do que tá falando. Veio de Campo Grande. Veio de Campo Grande e veio de tanga pra cá. Ele não tinha roupa, o índio. Veio de... Veio com cocar na cabeça. Veio de palmito na estrada. O cara veio de cipó. Chegou de cipó. Qual chegou cipó que... você veio? Se foder, cara. Thiago, agradecimentos. Eu queria agradecer ao pessoal que escuta e... Queria falar pra aquele Carlos lá, cara. Carlos! Mas, cara, não gostou do programa, não gostou, cara? Gostou, cara? Mata a puta que te pariu, cara. Só você tem. Manda o teu programa, então, pra gente ouvir. Bom, cara. A gente teve um dia bom que dia, cara. Grava um programa só teu, você grava lá um solo. Quer levar o Rec? Pelo amor de Deus. Pode levar, ele vai ajudar, ele tem muito a acrescentar. Tem, ele vai falar opa o programa inteiro. O programa inteiro, vai rir. Opa! Vai rir. Gostou desse? Escuta os outros que já escutou. Aí ele vai vir com sarcasmo no final. Sarcasminho. Opa! Opa! Idiota. É idiota, bosta. Eu amo vocês. Isso aí, galera. Siga o Pode Rir no Twitter, arroba Pode Rir. Siga-me no Twitter, arroba MRC92. Queria falar uma coisa só antes que eu. Nesse momento. Vai de novo, amor. Vai de novo. Nesse momento. Poderia ter filmado isso aí, velho. Ai, ai, não. Nossa, não quero saber o que aconteceu aqui agora. Inclusive. Farol de bosta. Nossa. Safra de. Esses dias eu até coloquei no Twitter, a gente tá tendo muita gente. Quando teve dos Estados Unidos, a gente falou assim, gente, quem é dos Estados falou Unidos? Inglês. Quando teve da China, a gente falou chinês. Quando agora teve no Brasil, puta, nós vamos falar, puta que pariu. Não, a gente, quando era dos Estados Unidos, a gente falou, o Marcelo inglês, falou inglês. Quando era da China. Quando era pessoal, da onde que é o Felipe de Matos? É da, Felipe, da Suíça. Ele é, tem o Felipe lá na Suíça. Felipe Melo, né? O Felipe Matos e o, aquele pessoalzinho. Então, agora tem um pessoal que ouve lá de Portugal e o pessoal que ouve do Japão que tá todo dia. Pessoal de Portugal, não entendeu? Manda, a gente faz o programa de novo. Beleza, vou colocar a legenda nas piadas pra vocês. Vamos lá. Japonês, a gente coloca o programa ao contrário. Deixa, vai entender. Só áudio, ótimo. Isso aí, galera. Sigam-nos. Me cuide que me irrita. A pessoa que fala sigam meus bons. Siga no Fleury. Luciano Fleury tem o Orkut dele, isso. Thiago Reck tem também. Não tem. Não tem, seu mentiroso. Isso aí, galera. Tchau. Falou. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. O que que aconteceu lá, hein? Ela tava usando não interessa. De crédito? Não interessa, isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Tá me ouvindo? É pra gravar? Gravou então! Vocês se foda! E pode rir, tu desceu e eu subi. E pode rir, tu desceu e eu subi.